Vamos falar agora de um projeto em andamento aqui na cidade de Foz do Iguaçu, o projeto Música na Avenida. Eu estou recebendo aqui o Noel Silva, que é idealizador dessa iniciativa. Bom dia, Noel. Bom dia, tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui para falar um pouquinho desse projeto que visa aí trazer um pouquinho de música, animar aí as manhãs, nos sábados, nas vias comerciais aqui de Foz. Sim, eu todo sábado, a partir das 10 da manhã, meio-dia, é um projeto que leva a cultura através da música nas ruas. Além de nós profissionais na música, eu há 37 anos já na música em Foz, também damos a oportunidade a quem está começando, né, contando a história da música desde o início, né, da raiz sertaneja nordestina, e vai passando pelas fases aí da música. E nesse fim de semana agora, né, vocês estiveram aí na rua Rui Barbosa, aqui no centro de Foz do Iguaçu. Como é que foi até essa atividade, a receptividade do público a essa iniciativa? Olha, muito legal, viu? Muito bom. A gente vê coisas, né? Pessoas que eu sou da época do LP, né? Gravei disco de vinil. E ver pessoas indo lá, querendo me abraçar, tirar foto comigo. Eu nem lembro mais dessa época, assim, né? Que o pessoal chegava perto, queria conhecer. E pessoas que passam, que perguntam, que tiram foto, filme. É muito bom a gente estar na nativa, nas ruas, sabe? E você disse aí que uma das intenções, né, é dar oportunidade também, espaço para pessoas que estão iniciando agora. Você me dizia, inclusive fora do ar aqui, que uma das pessoas, né, que está com você nesse projeto é seu filho. Meu filho, eu tenho 3 filhos, né, Renata, Pedro e Luiz Gustavo, que é músico, ele é professor de matemática, ele trabalha no estado, mas a parte da tarde e à noite é só música. Esse veio para tocar mesmo, um dos melhores guitarristas de Foz, né? Trabalha na banda Caissara e também toca com a Chay, aquela menina que foi para o The Voice Brasil, né? Que foi 2 cadeiras, virou para ela, né? Ele que ensaiou ela tudo para ir para lá, ele foi junto. Então ele está despontando aí com essa banda Caissara, né? Mas toda vez que eu chamo para tocar comigo, ele vai muito prontamente e faz o show dele à parte, né? Porque ele toca viola, violão, guitarra, bateria, tudo, né? Então, por isso eu escolhi ele para estar comigo. E as meninas, né, também, que tem 2 alunas minhas de violão, que gostam muito de música, eu dei oportunidade. Mas tem também algumas pessoas que são diferentes na música, né? E que chegam e cantam também, tocam, né? Porque a gente quer mesmo é mostrar, desde a música raiz até o final agora, como que mudou a música, como é que foi a evolução, né? E para quem quer conferir, inclusive, né, eu vejo aqui que você até trouxe uma agenda mostrando aí quais são as próximas apresentações. Porque sábado agora já tem apresentação, né? Será ali na Avenida Silvio Américo Sasdelli, na região da Vila A. Vila A. Escolhi um ponto ali que não é na frente de lojas, né? Apesar que todos os shows aí é na frente de onde tem movimento. E ali eu escolhi num local onde tem aqueles quiosques ali perto do Líder, né? O pessoal passar por ali, já vê a gente ali. É um lugar de bastante movimento. E ali é um dos pontos, né? Mas a gente vai fazer nas avenidas de mais movimentos de Foz, né? Eu vejo aqui que, por exemplo, no dia 4 de agosto, vocês vão estar ali na Vila Portes, na rua Fagundes Varela, que é um dos locais mais movimentados, né, da Vila Portes. Sim. Dia 11, a intenção é estar na Avenida Brasil, perto da Calcipag. No dia 18, Avenida República Argentina, perto ali da Dourado Pesca e Esporte. No dia 25 de agosto, Posto Triângulo, na Avenida das Cataratas. No dia 1º de setembro, na Avenida Brasil, de novo, né, ali na região do New Color, o estúdio. E no dia 15 de setembro, no Tinta Park, na Avenida JK. Na Avenida JK fica essa região da Vila Portes, ali mais ou menos? É perto da Vila Porte. Ali começa a Vila Porte, na Avenida JK, né? Destino Paraguai. E como é que você faz até para montar essa agenda? Tem algum tipo de apoio dos empresários, do poder público? Como é que vocês estão organizando tudo isso? Sim, eu tenho muito apoio das empresas de Foz do Iguaçu. Mas este ano, porque é a terceira edição, né, do projeto, está sendo realizado pela Fundação Cultural, né, de Foz do Iguaçu. É, foi muito bom a gente estar, né, tá tendo esse apoio esse ano aí. E, mas eu agradeço muito às empresas que desde quando eu gravei, né, em 1981, têm me apoiado, né, com incentivo de patrocínio. E olha, fica, portanto, o convite para quem quiser conferir o projeto Música na Avenida, para quem quiser bater um papo com o Noel ali também, aproveitando, né, a oportunidade, e conhecer esses jovens talentos, né, que vão lhe acompanhar. Tem ali o Luiz Gustavo Silva, seu filho, né, tem também a Pamela, né, Pamela Dreyer e Juliana Bueno, são duas jovens aí que estão acompanhando. Então, neste sábado agora, a partir ali das 10 da manhã, mais ou menos? Sim, a partir das 10 da manhã. É, das 10 ao meio-dia, né, sempre. E quem quiser conhecer o projeto, dá uma chegadinha lá na, perto do Líder, né, sábado ali, um pouquinho para cima. Eu vou contar para você também uma passagem que deu nesse projeto. Eu achei muito, muito legal, né? A gente se emocionou na hora. A gente estava cantando, porque a gente não passa chapéu, não. É um projeto patrocinado, né? Aí chegou um catador de papelão, né? Que a gente sabe que passa por tantas dificuldades, né? Aí ele chegou, ficou ali quietinho, encostado na árvore, olhando, tal. Tocamos lá um... Aí nós tocamos o Menino da Porteira. Soladinho, né? Plim, plim, plim, plim, cantando. Aí a hora que terminou, ele pegou, foi lá e, assim, meio tímido, jogou uma moedinha e saiu ligeirinho com o carrinho dele. Eu falei assim, jogou um real. Aí nós pulamos em cima. Quem ia ficar com essa moeda, né? Que é uma, bem dizer, uma relíquia, né? Isso. Porque o único que jogou é um que talvez precisava. A gente se emociona, viu? A música tem hora que emociona a gente.